ninguém pode impedir. É poder pra todo lado quando Deus resolve agir. O inimigo é derrotado, o inferno vai ao chão. O impossível acontece, onde a glória de Deus desce, Ele entra em ação. É o fogo pegando, é alta fumegando, é mistério da glória aqui, meu irmão. É gigante tombando, é muralha caindo, é crente transportando de tanta unção. É doença caindo, é inimigo fugindo, é Baal derrotado, é inferno no chão. Onde a glória desce, o lugar estremece de tanta unção. Tem milagre na glória, tem bênção na glória, vitória na glória, receba a glória. Tem chuva de glória, mergulhe na glória e transporte de unção. Estou vendo a glória, estou sentindo a glória. Comece a dar glória e receba, irmão. Sinta a glória chegando, é glória inundando, mudando o clima na congregação. Sinta aí do teu lado, Deus está movendo, Ele está fazendo um milagre aqui. Mas só vai receber aquele que der glória e deixar Deus agir. Onde a glória desce, o lugar estremece de tanta unção. Tem milagre.